Cristo é minha alegria, razão do meu cantar. Pra sempre entoarei louvores ao Senhor. Sempre entoarei louvores ao Senhor, cantarei com amor, exaltarei com fervor a minha vida, consagro ao Senhor. Estamos nós aqui, glorifiquemos a Jesus, glorifiquemos a Jesus.